alma angustiada por um tentador. Olha, Jesus, teu Salvador, diz-lhe que é grande tua fé e tua dor. Ele te dará proteção. Esquece, se clamas aos céus, vive confiando em seu amor. Seu amor.